Minha mente diz que não, que eu não vou conseguir. Essa é minha razão, tentando me impedir. Mas lá em meu coração, uma voz me diz que sim. Essa é a minha fé, é a voz de Deus em mim dizendo: vai, eu sou contigo, sou teu Deus, e não há nada a temer. Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou amanhecer. Vai, não ouço o som do vento soprar, não tema a fúria desse mar. Eu libero minha palavra e hoje tudo novo se fará. Se escurecer, eu sou a tua.